Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock e muito mais, todas as semanas na clareira da floresta com os druidas e os seus amuletos mágicos, os druidas que esta semana prestam homenagem a Nick Turner, multi-instrumentista, conhecido pelo seu saxofone e também flauta, um dos elementos cruciais do momento mais aplaudido na carreira de Hawkwind, Nick Turner, que pertenceu aos Hawkwind entre 1969 e 1976, regressando depois em 1982. Nick Turner, que tocava o saxofone, a flauta, contribuindo assim para o som estranho e cósmico de Hawkwind. Ele que também escreveu algumas canções, como por exemplo esta que acabamos de tocar, Master of the Universe, Hawkwind, na Floresta Encantada desta semana. Mas vamos continuar as despedidas a Nick Turner, ele que saiu, como disse, dos Hawkwind em 1976, ele que na banda surgia sempre de forma muito exuberante, com muita maquilhagem em cima do palco. Saiu em 1976, após a saída dos Hawkwind, Nick Turner viajou para o Egito, visitou a grande pirâmide de Gizé e aí teve oportunidade de passar algumas horas numa das câmaras da pirâmide, onde gravou flauta e alguns temas à flauta. Quando regressou à Inglaterra, limpou as fitas e convidou alguns músicos a contribuírem para um novo trabalho, neste caso um trabalho a solo por parte de Nick Turner. Convidou Alan Powell dos Hawkwind, também Mike Howlett dos Gong e outros músicos como Tim Blake e Harry Williamson, e juntos gravaram aquilo que seria o primeiro disco a solo de Nick Turner, Shitting Today, um álbum muito inspirado pelas melodias do Oriente, inspirado claro pela história do Egito, todas as canções dedicadas aos deuses egípcios, e uma dessas canções desse registro de 1978, que saiu pela editora Charisma, uma editora muito ligada ao rock progressivo britânico. Esse disco então saiu em 1978 pela Charisma, e desse trabalho a solo de Nick Turner vamos escutar God Rock The Awakening, é uma das canções do disco a solo de Nick Turner, o primeiro dele, Shitting Today, para este músico influente que marcou os Hawkwind e que infelizmente nos deixou há poucos dias, a 10 de novembro de 2022, tinha 82 anos. A flauta de Nick Turner, para ouvir agora na faixa God Rock The Awakening. Thank you. كيف حالك جود؟ الحمد لله. Let it be revealed. Sirens cry. happen until the shepherd leads his flock away. The sands of time were eroded by the river of constant change. A Floresta Encantada, primeiro com o gênio de Nick Turner no tema God Rock, The Awakening, para o primeiro disco a solo de Nick Turner, lançado em 1978, o registro Sitting Today, e muito inspirado pela história do Egito. Aliás, muitas sequências da flauta de Nick Turner foram gravadas precisamente na Grande Pirâmide de Gizé, no Egito. Escutámos então uma das músicas desse trabalho de Nick Turner, na despedida da Floresta Encantada, a este músico influente que marcou, por exemplo, o percurso de Hawkwind. Nick Turner deixou-nos no passado dia 10 de novembro, tinha 82 anos. Entretanto, passámos uma música de Genesis, do registro Selling England by the Pound, isto também apenas pensar em duas coisas, não só na editora Charisma, por onde saiu este registro, mas também no som da flauta, e lembrarmos logo da flauta de Peter Gabriel, que percorre muitas músicas deste trabalho dos Genesis, que saiu em 1973, está em breve a fazer 50 anos este quinto disco de Genesis, Selling England by the Pound. Escutámos então uma das suas faixas mais emblemáticas, Firth of Fifth, de Genesis, em 1973. Vamos continuar no rock progressivo britânico, agora com os Camel, uma das mais celebradas bandas inglesas de rock progressivo, uma banda criada em 1971 na zona de Surrey. Em 1973 saiu o álbum de estreia de Camel. Não foi muito bem recebido, na altura até a editora de Camel, MCA Records, acabou por decidir não continuar com esta banda, que saiu então da MCA e foi contratada pela Derham, da Decca Records. No entanto, este disco permitiu aos Camel entrarem numa extensa digressão, uma digressão que durou 9 meses e que permitiu à banda de facto evoluir já para a próxima gravação, que seria o registro Mirage, assim que se tornou uma peça fundamental no percurso de Camel. A banda esteve em digressão pela Europa e partilhou palco, por exemplo, com Barclay James Harvest, com os Gong, com os Hawkwind ou com os Pink Fairies. Deste registro de Camel, o primeiro da banda britânica, escolhemos para passar agora Separation. São os Camel no registro de estreia homónimo, lançado em 1973. A Floresta Encantada, primeiro com os Camel, com o tema Separation, do registro de estreia dos Camel, editado em 1973, o álbum homónimo desta que é uma das mais celebradas bandas do movimento de rock progressivo britânico. Entretanto, estivemos com os Black Sabbath há 50 anos no disco Volume 4, o quarto trabalho da banda de Ozzy Osbourne e de Tony Iommi. Escutámos a faixa de abertura deste trabalho, Wheels of Confusion, os Black Sabbath, que estão então a celebrar os 50 anos de Volume 4, saiu no final de setembro de 1972 e mais uma vez podemos escutar neste disco o som denso e pesado de Sabbath, que se tornaria numa das maiores referências daquilo a que mais tarde se veio a considerar como heavy metal. Como estamos de facto a olhar para este disco lançado há 50 anos, porque não escutarmos mais duas músicas deste trabalho de Black Sabbath? Depois de Wheels of Confusion fica Tomorrow's Dream e também a faixa Supernaut, três temas de Black Sabbath de Volume 4 a rodarem então na Floresta Encantada, enquanto celebramos também os 50 anos deste disco fundamental de Sabbath, lançado em setembro de 1972. We'll be right back. Os druidas da Floresta Encantada a viajarem 50 anos no tempo, até 1972. Foi no final de setembro de 72 que saiu o Volume 4 de Black Sabbath. Escutámos não uma, não duas, mas três músicas deste registro. Primeiro, Wheels of Confusion, pelo meio Tomorrow's Dream, e agora Supernaut. Três temas, então, para Volume 4, o quarto registro de Black Sabbath. E a propósito de Supernaut, um tema que foi citado, por exemplo, por Frank Zappa, que considerou esta música uma das suas preferidas de Sabbath. E por isso mesmo passamos do Sabbath, do Black Sabbath, para Frank Zappa. Sufi. Zappa. Zappa. Sufi Zappa Zappa. É isso mesmo, o momento Zuvi Zeva Zappa, em que tentamos uma vez por semana passar sempre uma música de Frank Zappa, e esta vai ficar mesmo para o final do programa de hoje da Floresta Encantada. Regressamos a Overnight Sensation, disco lançado em 1973 por parte de Frank Zappa. É um disco que sucede aqui algumas experiências com o jazz fusão, como foi Waka Joaka e The Grand Wazoo de 1972. Neste registro Overnight Sensation, ele transita então destas experiências com o jazz para, e de volta para o rock and roll no registro Overnight Sensation, e vamos escutar um dos temas deste trabalho de Frank Zappa. Chama-se 50-50, é Frank Zappa em 1973 no álbum Overnight Sensation. Até para a semana. Cute, and my voice is cut rude.